Retirou-se logo após o chá, pois, uma vez que todos eles iam jogar as cartas, ela não seria necessária para contrariar as manobras de sua mãe. Mas, ao voltar à sala, depois da carta acabada, ela viu, com infinita surpresa, razão para temer que sua mãe tivesse sido astuciosa demais para ela. Ao abrir a porta, deparou com a sua irmã e Bingley perto um do outro e de pé, junto da lareira, como se conversassem sobre assunto de extrema gravidade. E, se tal facto não bastasse para despertar suspeitas, a expressão de ambos, ao voltarem-se subitamente e afastarem-se um do outro, revelaria tudo. A situação deles era bastante embaraçosa, mas a sua própria, pensou Elizabeth, era pior ainda. Nenhum deles pronunciou uma palavra, e Elizabeth preparava-se para sair novamente quando Bingley, que, imitando o exemplo de Jane, se tinha sentado, subitamente se levantou e, sussurrando algumas palavras ao ouvido de Jane, saiu apressadamente da sala. Jane não tinha reservas para com Elizabeth quando o assunto da confidência era ocasião para regozijo, e, abraçando a irmã, imediatamente lhe confessou, com viva emoção, que ela era a criatura mais feliz do mundo. É demasiado para mim, acrescentou ela, não mereço tanto. Por que razão não hão de ser todos tão felizes como eu? Elizabeth deu-lhe os parabéns com uma sinceridade, um calor e um entusiasmo que as palavras não podiam exprimir. Cada uma das suas palavras era uma nova fonte de felicidade para Jane. Mas esta não poderia demorar-se mais junto da irmã, nem tinha tempo para lhe dizer metade do que ainda lhe restava para contar. Preciso de ir neste instante ver a mãe, exclamou ela, não quero deixá-la por mais tempo em suspenso, depois de toda a sua carinhosa solicitude. Nem quero que ela saiba de tudo senão por meu intermédio. Ele já foi falar com o pai. Oh, Lizzie, que contentes que todos eles vão ficar, com o que eu tenho para lhes dizer. Como poderei suportar tamanha felicidade? Jane correu, então, ao encontro de sua mãe, que propositadamente interrompera o jogo das cartas e se encontrava em cima com Kitty. Elizabeth, que ficara sozinha, sorriu da rapidez e da facilidade com que se tinha resolvido o assunto, que durante tantos meses lhes causara ansiedade e incerteza. Abre aspas e E-S-T-E, fecha aspas, disse ela para consigo mesma, abre aspas, é o fim de todos os cuidados e precauções do amigo e das mentiras e ardis da irmã, o fim mais feliz, mais justo e mais razoável, fecha aspas. Poucos minutos depois, Bingley, cuja entrevista com o Sr. Bennett fora curta e decisiva, veio juntar-se a ela. Onde está sua irmã? Perguntou ele ansiosamente, ao abrir a porta, lá em cima, com a minha mãe. Ela vem já. Bingley então fechou a porta e, aproximando-se, reclamou-lhe os seus parabéns e a sua afeição de irmã. Elizabeth, sincera e cordialmente, exprimiu-lhe toda a sua alegria, e apertaram-se as mãos. Em seguida, até a sua irmã voltar, ela teve de ouvir tudo o que ele dizia sobre a sua própria felicidade e as perfeições de Jane, e, apesar de serem aquelas as expressões de uma pessoa apaixonada, Elizabeth acreditava realmente no bom fundamento das suas esperanças, pois elas tinham como base a excelente compreensão e o gênio incomparável de Jane e uma similaridade geral de sentimentos e gostos entre ambos. Aquela foi uma noite de grande alegria para todos. A maiúsculo. Felicidade de Jane dava ao seu rosto um brilho e uma doçura que o tornava mais belo do que nunca. Kitty soltava risinhos e sorria, na esperança de que em breve chegaria a sua vez. A Sr. A Bennett não encontrava termos suficientemente calorosos para exprimir o seu consentimento e a sua aprovação, pelo que se referiu ao acontecimento durante apenas meia hora. E quando o Sr. Bennett apareceu, à hora da ceia, a sua voz e os seus modos mostravam claramente o contentamento que o possuía. Porém, não aludiu uma só vez ao facto, enquanto conviva esteve presente, mas, assim que ele partiu, o Sr. Bennett voltou-se para a filha e disse-lhe: Jane, dou-te os meus parabéns. Serás uma mulher muito feliz. Jane correu para ele, beijou-o e agradeceu-lhe a sua bondade. És uma boa pequena, disse ele, tenho enorme prazer em ver-te bem casada. Não duvido de que se hão de dar muito bem um com o outro. Os vossos temperamentos são bastante semelhantes. Ambos são tão tolerantes que nunca tomarão resoluções definitivas, tão fáceis de levar que todos os criados vos enganarão, e tão generosos que hão de sempre gastar mais do que têm. Espero bem que não. Imprudência ou imprevidência em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis da minha parte, gastar mais do que tem. Meu caro Sr. Bennett, exclamou a sua mulher, que está o senhor a dizer? Ora, ele tem 4 ou 5 mil libras anuais, ou talvez mais ainda. E, em seguida, voltando-se para a filha, oh, minha querida e adorada Jane, sinto-me tão feliz que estou certa de não conseguir pregar olho esta noite. Eu sabia que isto haveria de acontecer. Eu sempre disse que tudo acabaria em bem. Tinha certeza de que a tua beleza acabaria por triunfar. Lembro-me perfeitamente que, quando no ano passado ele aqui chegou e eu o vi, imediatamente disse para comigo que vocês tinham nascido um para o outro. Oh! Ele é a criatura mais simpática que jamais se viu. Wickham, Lydia e tudo mais ficou esquecido. Jane era, de longe, a sua filha favorita. Naquele instante, ela não pensava em nenhuma outra. As suas irmãs mais novas começaram logo a imaginar os proveitos e prazeres susceptíveis de lhe serem proporcionados com o casamento dela. Mary pediu para usar a biblioteca de Netherfield, e Kitty insistia para que ela desse vários bailes todos os invernos. A partir daí, naturalmente, Bingley passou a vir todos os dias a Longbourn, chegando quase sempre antes do pequeno almoço e nunca partindo senão depois do jantar, excepto quando algum cruel vizinho o convidava para sua casa, o que ele não tinha coragem para recusar. Elizabeth dispunha agora de muito pouco tempo para conversar com a irmã, pois, enquanto Bingley estava presente, Jane não podia dar atenção a mais ninguém. Contudo, viu-se de considerável utilidade para ambos. Durante aquelas pequenas separações que necessariamente ocorrem por vezes. Na ausência de Jane, ele procurava a companhia de Elizabeth, pelo prazer de conversar com ela, e, depois de Bingley partir, Jane procurava constantemente idêntico consolo. Ele deu-me uma grande felicidade, disse Jane, certa noite ao dizer-me que ignorara totalmente que eu tivesse estado em Londres na primavera passada. Não acreditava que isso fosse possível. Eu já suspeitava disso, replicou Elizabeth, mas como é que ele te explicou o facto? Deve ter sido por culpa das irmãs. Naturalmente, elas não viam com bons olhos as suas relações comigo, coisa, aliás, que eu acho aceitável, pois ele poderia ter feito uma escolha muito mais vantajosa sob todos os aspectos. Mas, quando elas virem a felicidade do irmão comigo, espero que se resignem e me aceitem, embora nunca mais possamos ter a mesma intimidade de antes. Essas tuas palavras, exclamou Elizabeth, são as mais severas que eu jamais te ouvi pronunciar. Minha valente! Custar-me-ia bastante, de facto, ver-te de novo iludida pela falsa amizade da menina Bingley. Imagina, Lizzie, que quando ele foi para Londres, em novembro, já gostava de mim, e só não voltou porque o convenceram de que eu lhe era totalmente indiferente. Ele cometeu um pequeno erro, de certo, mas isso só prova sua modéstia. Isto conduziu Jane, naturalmente, a fazer um panegírico da descrição de Bingley e do pouco valor que ele atribuía às suas boas qualidades. Elizabeth ficou satisfeita por descobrir que ele não tinha revelado a interferência do amigo, pois, embora Jane tivesse o coração mais generoso do mundo, tal atitude seria considerada por ela imperdoável. Sou de certo a criatura mais feliz que jamais existiu, exclamou Jane. Oh, Lizzie, por que, entre todas, fui eu a escolhida para receber tão grande graça? Se ao menos te pudesse ver tão feliz como eu. Se existisse outro homem igual para ti, mesmo que me arranjassem 40 desses homens, nunca seria tão feliz como tu. Para ter a tua felicidade, teria de ter também o teu temperamento e a tua bondade. Não, não, deixa-me entregue ao meu próprio destino, e quem sabe se, com um pouco de sorte, não me aparecerá um dia um outro Sr. Collins pela frente. A nova situação na família de Longbourn não poderia permanecer por muito mais tempo em segredo. A S.R.A. Bennet teve o privilégio de sussurrar a novidade ao ouvido da S.R.A. Phillips, e esta ousou, sem autorização, fazer o mesmo a todas as suas vizinhas em Meryton. Os Bennet em breve foram considerados por todos como a família mais afortunada do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia fugira, tivessem sido apontados como pessoas marcadas pelo infortúnio. Capítulo 56. Certa manhã, uma semana após o noivado de Bingley e Jane, encontrava-se aquele e o resto da família reunidos na sala de jantar, quando a sua atenção foi, de súbito, despertada pelo ruído de uma carruagem, e, chegando perto de uma janela, viram tratar-se de um coche puxado por 4 cavalos que se aproximava de casa. Era demasiado cedo para uma visita e, além disso, aquela equipagem não era de nenhum dos vizinhos. Tanto a carruagem, puxada por cavalos de posta, como a libré do criado que a precedia, lhes eram desconhecidos. Como não se punham dúvidas de que se tratava de alguém que chegava, Bingley imediatamente propôs à menina Bennet que evitassem o intruso e fossem dar uma volta pelo bosque. Eles saíram e as 3 pessoas restantes continuaram conjecturando, mas sem grande êxito, até que a porta se abriu e a visita entrou. Era Lady Catherine de Bourgh. Todas se tinham naturalmente preparado para uma surpresa, mas o seu espanto foi muito maior do que esperavam, e o da S.R.A. Bennet e de Kitty, embora não soubessem de quem se tratava, inferior ainda ao que Elizabeth experimentou. Ela entrou na sala com um ar ainda menos afável do que o costume, respondeu à saudação de Elizabeth com uma ligeira inclinação da cabeça e sentou-se, sem dizer uma palavra. Elizabeth mencionara o nome da visitante à sua mãe, embora Lady Catherine tivesse solicitado uma apresentação. A S.R.A. Bennet, assombrada e ao mesmo tempo envaidecida por receber uma visita tão importante, acolheu-a com demonstrações de grande delicadeza. Depois de permanecerem sentadas durante algum tempo em silêncio, Lady Catherine disse, muito secamente, a Elizabeth, espero que esteja de perfeita saúde, menina Bennet. Aquela senhora, suponho, é a sua mãe. Elizabeth, concisamente, confirmou a suposição e aquela deve ser uma das suas irmãs. Não, sim, minha senhora, disse a S.R.A. Bennet, deliciada por falar com Lady Catherine em pessoa, é a minha penúltima filha. A mais jovem casou-se ultimamente, a mais velha passeia-se neste momento pelo bosque com um jovem que em breve se tornará membro desta família. O vosso jardim é ridiculamente pequeno, disse Lady Catherine, após um curto silêncio. Nada em comparação com o de Rosings, estou certa, minha senhora, mas é muito maior do que o de Sir William Lucas. Esta sala de visitas deve ser muito inconveniente para passar as tardes durante o verão. As janelas estão todas viradas ao ocidente. A Sra. Bennet asseverou de que não costumava passar ali à tarde e acrescentou, se V. Excelência me permite, tomarei a liberdade de lhe perguntar se o senhor e a Sra. Collins se encontram bem de saúde. Sim, eles estão muito bem. Estive com eles a noite passada. Elizabeth esperou então que ela lhe estendesse uma carta de Charlotte para ela, pois tal lhe parecia o motivo mais provável da sua visita. Porém, a carta não apareceu, e Elizabeth ficou ainda mais intrigada. A Sra. Bennet, com grande amabilidade, perguntou se Lady Catherine desejaria tomar alguma coisa, mas Lady Catherine, muito decidida e pouco delicadamente, recusou o oferecimento. Em seguida, levantando-se, disse para Elizabeth, menina Bennet, segundo me pareceu, há um pequeno bosque bastante agradável de um dos lados da casa. Gostaria de dar uma volta por lá, se me quiser conceder o favor da sua companhia. Vai, meu amor, exclamou sua mãe, e mostra-se. Excelência os vários caminhos. Estou certa de que o eremitério a encantará. Elizabeth obedeceu e correu ao quarto para ir buscar a sua sombrinha, acompanhando pouco depois a ilustre visitante. Ao atravessarem o vestíbulo, Lady Catherine abriu as portas que davam para a casa de jantar e declarou que se tratava de compartimentos bastante agradáveis, e continuou o seu caminho. A carruagem permanecia parada à porta de casa e Elizabeth viu que a dama de companhia se encontrava nela. Caminharam em silêncio pela rua ensaibrada que levava ao bosque. Elizabeth estava decidida a não fazer qualquer esforço para introduzir conversa com uma pessoa que, naquele momento, se mostrava ainda mais insolente e desagradável do que o costume. Abre aspas, como pude alguma vez achá-la parecida com o sobrinho, fecha aspas, disse Elizabeth para si, ao olhar de frente para o rosto de Lady Catherine. Assim que entraram no bosque, Lady Catherine começou a falar do seguinte modo, não terá dificuldade em compreender, menina Bennet, a razão da minha viagem até aqui. Tanto o seu coração, como a sua consciência, lhe revelarão por que foi que eu vim. Elizabeth olhou para ela com um espanto sincero. Realmente, está enganada, minha senhora. Ainda não fui capaz de descobrir qual o motivo para nos honrar com uma visita sua, menina Bennet, replicou Lady Catherine num tom irritado, deve compreender que eu não sou para brincadeiras. E, já que prefere ser pouco sincera, fique sabendo que o mesmo não farei eu. O meu caráter sempre foi célebre pela sua sinceridade e franqueza, e, num assunto de tamanha importância como o presente, não me mostrarei diferente do que sou. Chegou-me, há dois dias atrás, aos ouvidos uma notícia de natureza muito alarmante. Disseram-me não só que a sua irmã estava em vésperas de realizar um casamento muito vantajoso, como também você, menina Elizabeth Bennet, estaria, provavelmente, muito em breve unida ao meu sobrinho, ao meu próprio sobrinho, o Sr. Darcy. Embora eu esteja certa de que se trata de uma escandalosa falsidade, embora eu nunca fizesse ao meu sobrinho a injúria de supor que esta notícia seja verdadeira, imediatamente resolvi partir para cá, a fim de lhe revelar claramente o que penso de tudo isto, se a senhora considera impossível que seja verdade, disse Elizabeth, corando de espanto e de desdém, não compreendo por que se deu ao trabalho de vir até tão longe. Qual o verdadeiro intento de V. Excelência, insistir desde logo para que tal boato seja universalmente desmentido? A sua vinda a Longbourn, para me ver a mim e a minha família, disse Elizabeth friamente, será antes a confirmação dele, se, de facto, existe tal boato. Se existe. Pretende, então, convencer-me de que ignora o boato? Acaso não foi ele artificiosamente posto a correr pela sua própria família? Não sabe que não se fala de outra coisa por aí, nada sei sobre isso e pode declarar, igualmente, que não existe, abre aspas, fundamento, fecha aspas, para ele, não tenho a pretensão de arvorar a mesma franqueza que, vê, excelência. Poderá fazer-me todas as perguntas que quiser, mas reservo-me a mim o direito de responder apenas àquelas que eu bem entender, isso é inadmissível. Menina Bennet, exijo que me responda. Acaso ele, acaso meu sobrinho, lhe fez alguma proposta em casamento? Vê, excelência mesma declarou que isso era impossível, devia sê-lo, deve sê-lo, enquanto ele permanecer no uso da sua razão. Mas os seus artifícios e astúcias podem tê-lo levado a esquecer, num momento de fraqueza, qual o seu dever para com ele próprio e toda a sua família. É possível que o tenha seduzido, se o fiz, serei a última pessoa a confessá-lo. Menina Bennet, acaso sabe quem eu sou? Não estou acostumada a que me falem nesse tom. Sou praticamente o parente mais próximo que o Sr. Darcy tem no mundo e tenho direito de saber todos os seus assuntos mais íntimos, mas não tenho direito de saber os, abre aspas, M.E.U.S., fecha aspas, nem atitude idêntica me induzirá a explicar-me, vamos a ver se me faço entender. Essa união, a que tenha pretensão de ambicionar, jamais se realizará. O Sr. Darcy está noivo da minha filha. E, agora, que se lhe oferece dizer, apenas isto, que, nesse caso, não terá de temer que ele me faça uma proposta. Lady Catherine hesitou por um momento e em seguida replicou, o noivado entre eles é de natureza especial. Desde a infância, foram destinados um para o outro. Era esse o maior desejo da mãe dele, bem como o meu. Planeamos a união, ainda eles estavam no berço, e agora, quando o desejo de ambas as irmãs poderia ser realizado, uma rapariga de classe inferior, sem qualquer renome na sociedade e totalmente estranha à família, ousa interpor-se entre eles. Não tem qualquer consideração pelos anseios da família dele? Será que é totalmente destituída do sentimento da propriedade e da delicadeza? Não me ouviu dizer que desde o seu nascimento ele foi destinado à prima? Sim, já o tinha ouvido antes. Mas que tenho eu a ver com isso? Se não existe outra objeção ao meu casamento com o seu sobrinho, o simples facto de saber que sua mãe e sua tia desejavam que ele casasse com a menina de Bourgh não me faria renunciar a ele. Planeando o seu casamento, ambas fizeram o que lhes era dado fazer. A sua realização, porém, depende de outras pessoas. Se o Sr. Darcy não está comprometido com a prima nem pela honra nem pela inclinação, por que motivo não poderá ele escolher outra pessoa? E se essa escolha recair sobre mim, por que não hei de aceitá-lo? Porque a honra, a decência, a prudência e também o interesse o impedem. Sim, menina Bennet, o interesse, pois não esperará ser recebida pela família e pelos amigos dele se agir propositadamente contra a vontade de todos. Será censurada, humilhada e desprezada pelos parentes do Sr. Darcy. Tal aliança será uma desonra, e o seu nome nunca será mencionado por qualquer um de nós. São esses graves infortúnios, replicou Elizabeth, mas a mulher do Sr. Darcy ocupará a situação tão privilegiada e terá tantos motivos de felicidade que, no fim, não terá motivos para se arrepender, teimosa e obstinada criatura. Envergonho-me de si. É esta a sua gratidão para com as atenções de que acumulei quando esteve em casa do Sr. Collins? Acha que nada me deve por isso? Mas, sentemo-nos. Deve compreender, menina Bennet, que vim decidida a levar a minha avante. Nada me poderá dissuadir da minha resolução. Não fui habituada a... submeter-me ao capricho dos outros. Não estou habituada a que resistam aos meus desejos. Isso apenas tornará a sua situação presente mais lamentável, mas não terá qualquer efeito sobre mim. Não admito que me interrompam. Ouça-me em silêncio. A minha filha e o meu sobrinho foram feitos um para o outro. Ambos descendem, pelo lado materno, de uma nobre linhagem, e, do lado paterno, de famílias respeitáveis, honradas e antigas, embora sem título. As fortunas de ambos são esplêndidas. Eles estão destinados um ao outro por um unânime acordo de cada membro das respectivas famílias, e quem pretende separá-los? Uma rapariga ambiciosa, que não possui nem família, nem relações, nem fortuna. Poder-se-á tolerar tal coisa? Não se pode, nem o será. Se considerasse os seus próprios interesses, não desejaria sair da esfera em que foi criada. Não acho que, casando com o seu sobrinho, saia dessa mesma esfera. Ele é um gentleman e eu sou a filha de um gentleman, portanto, somos iguais. Tem razão. Você é filha de um gentleman. Mas quem era a sua mãe? Quem são os seus tios? Não julgue que ignoro a situação deles. Quaisquer que sejam os meus parentes, disse Elizabeth, se o seu sobrinho não objecta contra eles, a senhora não tem que se preocupar com eles. Diga-me de uma vez para sempre, está noiva dele? Embora Elizabeth não se sentisse tentada a responder a esta pergunta, pelo simples facto de não querer fazer à vontade a Lady Catherine, ela não tinha outra solução senão fazê-lo. Após alguns instantes de deliberação, não, não estou. Lady Catherine pareceu ficar satisfeita e promete-me nunca aceitar tal compromisso. Não farei nenhuma promessa dessa espécie, menina Bennet. Estou ofendida e atônita. Esperei encontrar em si uma pessoa mais sensata. Mas não se iluda pensando que eu desistirei tão facilmente. Não sairei daqui sem receber a garantia que exijo, e não serei eu quem lhe a dará. A senhora não me pode intimidar nem obrigar a fazer uma coisa tão pouco razoável. Vê, excelência deseja que o senhor Darcy case com a sua filha, mas, acaso crê que a minha promessa tornaria o casamento deles mais provável? Suponha que ele tenha afeição por mim. Seria minha recusa suficiente para que ele transferisse essa afeição para a sua filha? Permita-me dizer-lhe, Lady Catherine, que os argumentos com que procurou justificar esse extraordinário pedido foram tão frívolos, quanto ao pedido, ele mesmo, é insensato. Enganou-se redondamente acerca do meu caráter, se pensa que eu possa ser influída por persuasões dessa natureza. Não sei até que ponto o seu sobrinho lhe permite me excluir nos assuntos dele, mas, vê, excelência não tem o menor direito de interferir nos meus. Peço-lhe, portanto, que não me importune mais sobre este assunto, mais devagar, se não se importa. Ainda não acabei. A todas as objeções que até agora lhe apresentei, acrescentarei ainda uma outra. Sei tudo a respeito da infame conduta da sua irmã mais nova. Tudo, que o casamento apenas se realizou graças ao seu tio e ao seu pai, que tiveram de pagar para isso. E é uma rapariga dessas que será a irmã do meu sobrinho? E é o marido dela, filho de um antigo intendente da casa Pemberley, que será irmão dele? Deus do céu, onde é que tem a sua cabecinha? Serão as sombras de Pemberley a tal ponto poluídas, creio que agora nada mais tem para me dizer, disse Elizabeth, ressentida. Insultou-me de todas as maneiras possíveis. Com a sua licença, voltarei para casa. E, dizendo isto, ela levantou-se. Lady Catherine levantou-se também e regressaram juntas. Essa excelência estava furibunda. Não tem, então, a menor consideração pela honra e bom nome do meu sobrinho. Insensível e egoísta criatura. Não vê que o seu casamento com ele o desonrará aos olhos do mundo, Lady Catherine? Nada mais tenho a dizer-lhe. Sabe qual é a minha opinião? Está